dos discos do momento, o mais recente trabalho para os suecos The Amazing, chama-se Picture You, e precisamente a iniciar a orelha extra de hoje, o tema que lhe dá o título. Bem-vindos sejam a todos, vamos continuar com um homem que sente tão bem deste momento, é de quase todos os outros que estão para trás, pelo menos a partir do final da década de 70. Julian Cope, em compilação, o CD intitula-se TripAdvisor, The Very Best of Julian Cope, 1999-2014. And I am white, but oh, my heart is black. Black as the devil's and a soul to avoid. For southern death cults broke me on their rack. My mother taught me kneeling at her hearth, protected inside from each stormy day. She took me on her lap straight from my bath, and pointing to the east began to say, look at the rising sun, where God does live, and gives his light, and gives his heat away. Look at the rising sun, where God does live, and gives his light, and gives his heat away. Flowers, trees, beasts, people receive comfort in the morning, receive. Comfort in the morning, receive. Comfort in the morning, joy at noonday. Curse me and pursues me still. He forced me northwards quite against my will. Up to these outlands, to this icy place, creation's rebels move at quite a pace. We turned against him and created law, created temples when we shifted his stone. Into great circles we resisted his will, became as he was at our summits on the hill. Look at the setting sun, now God does die, and as his power wanes, so our own power grows. Let's not fear the dark, its temporary shelter from a stare. There's safety in the night, and his all appears glare. Flowers, trees, beasts, people receive peace until the morning. Receive peace until the morning. Receive peace until the morning, till it all starts again. Far northern world, we bait the religious kind. We genuflect and show respect to the pious and the papal robe. From up here in our northern world, we scan the entire globe to weed out every sexist and each vile homophobe. Look to the hunting moon, inconstant, ever-changing, valley Podemos dizer que esta é uma segunda fase na carreira de Julian Cope, à entrada do século XXI, e tão importante, se não mesmo mais importante do que a anterior, que se iniciou com os Crucial Three, onde estava Ian McCulloch e Pete Wiley, nos idos anos 70. Compilação TripAdvisor, temas entre 1999 e 2014. Ficamos com Psychedelic Hodin. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it don't matter? Orelha Extra, spreading the gospel around here. EP com 5 temas para Lotic, que é com uma sina Jikarian Morgan, chama-se Heterocetera, sai, ou melhor, saiu na Triangle, e desta vez ouvimos por aqui o tema Phlegm. São estes os sons iniciais da primeira das duas horas de Orelha Extra, e vamos voltar à bootleg que por aqui temos. Concerto ao vivo em 1 de novembro de 2014 no bar Walters em Houston, Texas, United States of America. Falamos, claro, de Alan Bishop, ou melhor, Alvarius B. Vamos escutar duas versões, que pelo menos uma delas, a primeira já nossa conhecida e divulgada por aqui numa compilação do mesmo Alvarius B. Falamos do tema You Only Live Twice, um original de Nancy Sinatra e fazendo parte da banda sonora do filme do final da década de 60 de James Bond, 007, precisamente com este título, You Only Live Twice. E depois a outra versão pertence ao Western Spaghetti, filme de 1966, Arizona Cold, uma direção de Michele Lupo. Falamos de The Man From Nowhere, Alvarius B, novamente, por aqui, até rima. One more. Okay, Terry. Don't worry, I'll fuck you later tonight. All right, baby. A man out of the sunrise, all alone. A man out of nowhere, with no one to guide him. And his one faithful companion was his gun. No one could say just where he came from. No one could say where he was going. Was he a man without a love? A man with a heart made of stone. A sky full of starlight, and his one faithful companion was his gun. No one could say just where he came from. No one could say where he was going. Was he a man? O sempre excelente Alvarius B, You Only Live Twice, e depois The Man From Nowhere. E de seguida apresentamos por aqui o norueguês Einar Julum, que se encontra a viver em Montreal, no Canadá. O álbum, bem como todos os temas, tem o título em norueguês. O longa duração chama-se Overraskelsen, e vamos escutar Alt Of 12. I think the plan of the human God could alter the sound. I think that goes through the myth we're down, because we love the rain. Click a lot of time, we do the fucking mission, we do the fucking. Stand with me, love and ship and love and me, in the love and I thank you. I see the fog and I can't stay out, in the love and chill. The sorrow and the best of what's around. Yeah.

clássico de 1991, agora em nova edição e remasterizada, pertence à dupla Manabu Nagayama e Soichi Terada, chama-se Low Tension. O EP, este precisamente em reedição, traz, para além da versão original que acabámos de ouvir, essa mesmo remasterizada, e para além disso também a Fugue Remix, a Yoshimi Fumi Remix e a Yoshimi SF Instrumental Remix. Ficam para próximas emissões, para continuarmos por aqui a divulgar agora esta reedição deste clássico Low Tension para Manabu Nagayama e Soichi Terada. Yeah.

I were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. É o final da primeira das duas partes de Orelha Extra. Até ao fim vamos ouvir a cassete, ou pelo menos um dos temas dos três que a cassete tem, que é repartida entre Nathan Gollum e Wood Ear, que é como assina Nate Tart. De Nathan Gollum vamos ficar com Liberty Drive-In. A cassete split intitula-se Nothing in Return. Thank you.

25 de setembro de 1977 foi lançada a sonda espacial Voyager 1, que continua o seu périplo e estudo pelo espaço, tendo já deixado o Sistema Solar desde 2013. Prevê-se que continue a enviar informações para o planeta Terra até 2025, altura em que a sua energia se esgotará. Para além da Voyager 1, foi lançada anteriormente a Voyager 2. Ambas as sondas espaciais contêm no seu interior um disco de cobre revestido a ouro, que contém uma apresentação da vida no nosso planeta. Esse disco tem imagens de diversas situações, locais, pessoas, etc., do planeta Terra, bem como uma variedade de sons naturais e outros, assim como saudações em 55 línguas modernas e antigas, bem como uma seleção musical de várias culturas. E é precisamente dessa seleção musical que, desde há algumas semanas atrás, por aqui temos vindo a dar a conhecer essa música. Para hoje ficou Prelúdio e Fuga número 1, do livro 2 do Cravo Bem Temperado de Johann Sebastian Bach, intérprete, claro, esse grande Glenn Gould. Depois ouvimos Islel Gedelio Ajdutin, um tema da Bulgária, interpretado por Valia Balkanska. E terminamos com The Fairy Round, de Pavans Galliards, All Mains and Other Short Hairs, interpretação de David Munro and the Early Consort of London. Os sons, como dissemos, The Sound of Earth, que é como está intitulado esse disco dourado da Voyager 1, Voyager's Golden Record. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Yeah. be something wonderful. And I will stay with you there. Esta é a Orelha Extra, segunda e última hora, através da Rua RUC, Rádio Castrense, no Brasil, na Rádio UFSCar e também na Online Radio 23. Matt Chiai deu-nos um excelente disco a solo há já uns anos atrás, entretanto, a partir de 2011, formou estes Lost Lander. Este é já o novo trabalho, o segundo na carreira da banda, chama-se Medallion. Ficamos hoje com o tema Flinch. E de seguida apresentamos um músico que tem uma míriade de projetos. Este é aquele que melhor conhecemos, chama-se Crystalline Roses. O músico dá pelo nome de Tony Pasquarosa. O álbum chama-se Cosmic Driftwood, e vamos ouvir aqui os dois temas iniciais: It Surrounds Us All, Part 5, Birth of a Cosmic Egg, e depois It Surrounds Us All, a Part 3, One Distant Howling from the Cosmos, e o tema é dividido em duas partes, a parte 2, Dissolution of Ego. Como disse o crítico Byron Coley, get out your pipe and relax. Crystalline Roses. Stale smells rose, carrying the fog itself. It feels as if it is the very beginner of all life. Allowing it to surround you as it removes your mask. As it enters, your senses grow with the landmass around you, reaching to touch the cosmos. It is now that the journey shall begin. Thank you. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Yeah. britânico Nick Nicely editou este Space of a Second. O ano passado ouvimos por aqui o tema-título e atravessamos o Canal da Mancha para o outro lado. Músico francês que tem criado música para performance de dança, também esculturas sonoras, lança agora este disco sobre um western imaginário, chama-se Rodeo Ranger, o disco, o músico Emmanuel Meilly, e o tema foi Blues 2, ou melhor, Blues 2. E voltamos a The End Thanks. As manas Becky and Rachel and Tank, com o resto da banda, o novo Mount the Air. Escutamos já Flutter. Shades of color, life's a

são as despedidas de mais duas horas de Orelha Extra. Podcast em orelhaextra.com. Para o fim, os Dick Diver de Melbourne, Flórida. Eles que são de Melbourne, Austrália. Vamos ficar com Percentage Points e Tearing the Posters Down. Adeus, até para a semana. Percentage point. Being miserable only keeps you a certain kind of sharp. There's sick on your lapel, daddy-o. That's confident. Indecision. Destination. Conversations floating around, floating around. Did you know when things were good? To leave like sunscreen leaves it on. You've been crying, and look at your head, you should be living it up. What did you talk about? Oh, you can't be serious. You mean completely dressed in leather. Kids take it rough, don't try to understand. Gets harder when you're getting some again. So he left you the car, that's boomer class. That bitch better like walking.